preço dos alimentos dispara a 100% na Madeira. Governo paga a dentistas com cheques carecas. Governo estuda reforma aos 67 anos. Estas e outras notícias já a seguir. Antena Web da-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Uma rede de piratas informáticos conseguiu infectar mais de 75 mil computadores em todo o mundo, incluindo 700 localizados em Portugal. Só no mês passado, esta rede roubou 75 GB de informação relativa à palavra-passe de contas de correio eletrónico, de redes sociais e de bancos online. A informação foi revelada esta semana por uma empresa norte-americana de segurança de internet, a NetWitness. Segundo adianta o ADN, fonte da empresa norte-americana, Portugal foi um dos 196 países afetados, com 700 máquinas comprometidas ao longo do último ano e meio. No entanto, a empresa recusa divulgar a que organismos, empresas, bancos ou particulares pertencem os computadores. Egito, México, Arábida Saudita, Turquia e Estados Unidos foram os mais atingidos. Os computadores são infectados através de visitas a sites contaminados ou mensagens de correio eletrónico com anexos corrompidos, em que os utilizadores são levados a instalar programas de computador que aparentam ser software útil, mas na realidade são Trojan Horse, modernos cavalos de Troia. Estes programas permitem depois que o computador seja controlado por outros de forma remota e muitas vezes o objetivo é aceder à informação guardada na máquina, de palavras-passe a dados de Facebook, i5 e do correio eletrónico. Neste caso, o vírus foi batizado de Knabber e, segundo a NetWitness, menos de 10% dos programas de antivírus existentes são capazes de o detectar. Os piratas informáticos roubam informação pessoal, como palavras-passe e respostas a perguntas usadas para recuperar palavras-passe armazenadas em redes sociais como Facebook, mas também em empresas e instituições, geralmente para vender a quem pagar mais. A NetWitness estima que mais de 2.400 empresas e várias agências governamentais norte-americanas, entre elas o Pentágono, tenham sido roubadas. Em mais de 100 casos, os piratas conseguiram aceder aos servidores das companhias que guardam informação sobre negócios, bases de dados e e-mails. A NetWitness diz que está a partilhar informação com empresas afetadas, embora não revele nomes. A farmacêutica Merck, no entanto, já admitiu ao The Wall Street Journal que um dos seus computadores foi infectado, mas garante que já resolveu o problema e que não houve fugas de informação relevante. Em Espanha, por exemplo, foram afetadas páginas do grupo Santander e BBVA. A NetWitness não revelou ao ADN que sites portugueses foram alvo destes ataques. Estes ataques são mais frequentes do que se possa pensar, mas neste caso foram coordenados por uma única rede que atuou através de um domínio registado por um utilizador inscrito como hilarikneber@iau.com, um endereço associado à difusão de outros cavalos de Troia, como Zeus, e associado a dezenas de endereços IP, quase metade na China e os restantes na Europa. Segundo a empresa Symantec, aliás, Knabber, é apenas um pseudónimo ou uma nova estirpe do Zeus, conhecido há pelo menos 3 anos. A NetWitness é uma empresa norte-americana que presta serviços forenses e de monitorização de rede para empresas e instituições públicas. Descobriu esta rede em janeiro durante uma operação num dos seus clientes. A Symantec, outra empresa de segurança na internet, diz que há piratas informáticos a aproveitarem-se do medo dos cibernautas e a instalar vírus em programas que apresentam como indicados para resolver este problema. E aconselham cuidado nas pesquisas na internet. Uma apresentadora de televisão do Chipre está a ser julgada por alegadamente ter mandado matar o chefe depois de ter sido demitida. De acordo com a acusação, Helena Scordelli pagou a um assassino para matar o diretor do grupo de mídia Dias, Andis Agiskostis, em janeiro. A Dias é a maior companhia do setor no país, inclui emissoras de rádio e de televisão, um jornal diário e várias revistas. O irmão de Scordelli, Tassos Krasopoulos, e um outro homem também foram acusados do crime. Todos negam envolvimento no caso. A principal suspeita e o seu irmão são proprietários de 20% da empresa e a acusação alega que eles tentaram comprar uma fração maioritária poucos dias depois da morte do diretor. Segundo a correspondente da BBC, em Nicósia, Tabitha Morgan Adjiskokis foi assassinado com tiros à queima-roupa frente à sua casa, situada num elegante subúrbio da cidade. Era uma figura popular e o seu homicídio chocou o Chipre, país onde os crimes violentos são raros. Inicialmente julgava-se que o homicídio devia-se a motivos políticos, mas a investigação conduziu à acusação da apresentadora de televisão. A ministra da Educação anunciou na segunda-feira que o novo acordo ortográfico deverá chegar às escolas apenas no ano letivo 2011-2012. Isabel Alçada justificou que não faz sentido investir em formação de professores para o acordo ortográfico numa altura de crise. No final da audição parlamentar, a ministra explicou que não faz sentido investir em formação de professores para o acordo ortográfico numa altura em que o país atravessa uma crise financeira, mas garantiu que os docentes serão sensibilizados e terão os recursos necessários à sua disposição quando a medida entrar em vigor. Perante os deputados, a ministra também defendeu que a prometida transferência de património das escolas para a parque escolar é uma medida de gestão inovadora e que trará benefícios públicos. O Bloco de Esquerda anunciou de imediato que vai entregar um projeto de lei que pretende alterar esse regime legal. Os objetivos dos bloquistas são eliminar a possibilidade de transferência de património imobiliário do Estado para o EPE, repor os critérios do Código de Contratos Públicos com vista a impossibilitar os ajustes diretos e a reversão para o Estado do património das sete secundárias transferidas a quando da constituição da empresa. Recorde-se que todas as escolas submetidas à intervenção no âmbito do programa da modernização, previsto até 2015, vão deixar de integrar o património do Estado para passar a ser propriedade da parque escolar. No debate, Ana Drago interpelou a ministra sobre a possibilidade de ser privatizado parte do património do parque escolar, se for útil para as finanças. Isabel Alçada garantiu que o Ministério não irá alienar património público. PSD, BE e PCP insurgiram-se contra o regime especial de adjudicação e que as empreitadas estão sujeitas e que têm permitido a entrega das obras a três ou quatro grandes empresas de construção civil, sendo que em relação à empresa liderada pelo ex-ministro Jorge Coelho, a SOMAG, a deputada do BE assegurou que só nas primeiras duas fases do programa conseguiu 45% das obras, equivalentes a 117 milhões de euros. A ministra garantiu que as construtoras são selecionadas pelas que apresentam melhores condições e que o Estado contratou 102 gabinetes de arquitetos. Miguel Tiago, do PCP, Frisou haver no país empresas, como as Estradas de Portugal, que passaram de EPE para sociedades de ações. A ministra foi insistindo nos mesmos argumentos. A Parque Escolar é uma empresa com código de bom governo e de ética. A sua constituição foi uma opção ponderada que tem dado resultados como nunca antes aconteceu no país. E a manutenção e gestão das escolas não pode ser feita de forma amadorística, pelo que exige competência técnica adequada. O programa frisou que foi considerado prioritário no combate à crise económica, já criou 53 mil empregos na requalificação das escolas secundárias, básicas e construção de centros escolares. O programa de estabilidade e crescimento pode prever subida da idade de reforma, uma medida para assegurar o equilíbrio das contas públicas. O governo está a ponderar aumentar a idade de reforma em Portugal dos 65 para os 67 anos de idade, apurou o Correio da Manhã. A medida poderá constar no programa de estabilidade e crescimento que é entregue dentro de dias a Bruxelas. Com esta subida, o Executivo segue a tendência de outros países europeus que tentam, desta forma, equilibrar as contas públicas. O aumento da idade da aposentação é um mecanismo rápido para assegurar a sustentabilidade do sistema de segurança social e é um sinal importante para os mercados do empenhamento do governo para conseguir atingir as metas exigidas pela União Europeia em 2013. Espanha avançou com uma medida semelhante e ontem Zapatero enfrentou uma mega manifestação de protesto. Segundo o relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, presente na proposta de Orçamento de Estado para 2010, o saldo no sistema previdencial começa a cair em 2035 e em 2050 será de 3.741 milhões de euros negativos. Em termos simples, não haverá dinheiro. A ideia de aumentar o limite da reforma não é novidade. Em 2006, o Orçamento da Segurança Social já referia a subida para os 67 anos com uma ressalva. A medida só fazia sentido a partir de 2020, um cenário que a crise veio alterar completamente. Fonte oficial do Ministério das Finanças, contactada pelo CM, recusou a comentar a adoção desta medida, referindo apenas que o PEC será apresentado em momento oportuno. A Caixa Nacional de Aposentações dos Funcionários Públicos data de lei de 15 de julho de 1885 e a Primeira República publicou cinco leis sobre seguros obrigatórios em maio de 1919, mas a Previdência Social só nasceu por lei do Estado Novo em março de 1935. 70 anos era exigido para garantir uma reforma ordinária na Lei de 1935, que previa pensões de invalidez antes daquela idade. 9.398 era o total de pensionistas de reforma por velhice, segundo os registros estatísticos de 1938. O inquérito feito em Portugal aponta para 54% os reformados que deixaram de trabalhar antes do limite mínimo de idades fixado por lei, 65 anos. As dívidas totais à Segurança Social aumentaram 144% em apenas 3 anos, passando de 2.150 milhões de euros em 2005 para 5.249 milhões em 2008. Os dados constam do último estudo do economista Eugénio Rosa. O também membro da CGTP acusa o governo de ter criado uma provisão de 3.592 milhões de euros para anular uma parcela significativa das dívidas à Segurança Social, reduzindo-as para apenas 1.650 milhões de euros. Para Eugénio Rosa, trata-se de um perdão inadmissível, dado que muitas das dívidas resultam de descontos feitos nos salários dos trabalhadores. O economista critica o facto de, durante anos, os governos pouco terem feito para cobrar as dívidas e agora o executivo aceite que já não é possível recuperá-las. O governo anunciou um plano de combate à fraude e evasão na Segurança Social, tendo como meta para 2010 recuperar 705,7 milhões de euros. 1.500 profissionais de saúde de vários setores correm o risco de ficar no desemprego porque o Ministério da Saúde anulou, devido a erros, os concursos para o preenchimento de vagas. Cerca de 1.500 profissionais de saúde de vários setores correm o risco de ficar no desemprego a partir de junho, porque o Ministério da Saúde anulou, devido a erros, os concursos para o preenchimento de vagas. Segundo o CM apurou, os concursos destinavam-se à colocação desses funcionários com experiência, mas permitia a entrada de recém-licenciados. O problema abrange todo o país e atinge as cinco administrações regionais de saúde. Os profissionais mais afetados são os enfermeiros, contando-se pelo menos 958 nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Além dos 204 enfermeiros na área metropolitana de Lisboa, contam-se ainda 47 médicos, 204 enfermeiros, 208 assistentes técnicos, 26 técnicos de diagnóstico e terapêutica nas áreas da higiene oral, cardiopneumologia, terapia da fala, fisioterapia, além de outros profissionais como assistentes, telefonistas e motoristas, informáticos e assistentes da carreira técnica superior. Todos estes profissionais estavam em situação precária nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiares. A partir de 2007, as unidades de saúde passaram a estabelecer contratos a termo, renováveis por duas vezes por um período de 1 ano. Houve, contudo, uma renovação a título excepcional por 6 meses que expira em junho. Se nessa altura não tiverem sido lançados novos concursos para o preenchimento de vagas, todo o pessoal vai para a rua. Os contratos foram feitos após um levantamento feito pelo Ministério da Saúde para apurar as necessidades dos recursos humanos nos cuidados de saúde primários. O número de médicos licenciados por ano em Portugal multiplicou 3,5 vezes de 1994 a 2008, subiu de 426 para 1.436, sendo 2/3 mulheres. 272,8 habitantes por médico é, segundo números de 2008, o rácio existente no nosso país. Nos enfermeiros, há um para cada 187,3 portugueses. O tempo de pós-graduação médica está regulado pelo Decreto-Lei 60 de 2007 e dura de 4 anos, medicina geral e familiar, a 6 em cirurgia geral. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Patrícia e estou neste exato momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música em Lusitana Paixão. Um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19 horas, J. Salvador é locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19 horas aos sábados. Favorites na Antena Web. Mas Manuel Sousa só reparou no aumento dos preços dos legumes quando chegou à caixa para pagar. Este antigo empregado bancário, de 65 anos, costuma ir todos os dias ao supermercado e, por isso, já nem costuma reparar na placa que indica o preço do quilo. Ontem, porém, foi apanhado completamente desprevenido. Por sorte, tinha umas moedas a mais esquecidas no bolso do casaco, ou então tinha de voltar a casa. É que Manuel não gosta de usar multibanco. O feijão verde passou de 2,90€ para os 3,40€. Os tomates, que ainda há pouco dia custavam 1,95€, estão agora a 2,45€. E uma alface custa 2,95€, disse Manuel com um ar de quem teme que a escalada dos preços não fique por aqui. De facto, nos supermercados e mercearias da região, a inflação no custo dos legumes está a deixar os madeirenses ansiosos. Basta ver o que se passa no mercado abastecedor de São Martinho para perceber que os madeirenses terão nos próximos dias mais uma preocupação em cima. Às 4:30 da manhã, este mercado é o ponto de encontro de dezenas de produtores que chegam de todos os pontos da Madeira, desesperados para vender os seus produtos aos comerciantes locais, que por sua vez os vendem aos hotéis, restaurantes, supermercados, frutarias e pequenas mercearias. Os produtos regionais no mercado abastecedor são cada vez menos porque a tempestade destruiu as colheitas. Como consequência, o que resta é pago a peso de ouro. O que antes se comprava a 60 ou 70 cêntimos aos produtores, custa agora 1,35€ ou 1,40€, uma subida de quase 100%. Obviamente que compra e depois vai também, obrigado, a cobrar mais aos seus clientes, explicou Isínio Ferreira, um comerciante que compra frutas e legumes no mercado abastecedor. Ele é um dos fornecedores dos grupos Pestana e Charming Hotels, bem como de alguns supermercados da região. Envia para lá maçãs, couves, brócolos, tomate, alface, courgette, alho francês, berinjela e salsa. Infelizmente, a taxa de ocupação hoteleira está baixa e isso reflete-se nas suas vendas. A Brisa anunciou quarta-feira que vai reforçar o investimento para 2010 em 20 milhões de euros, esperando uma melhoria das receitas com a recuperação da economia e do tráfego, que poderá ser ainda maior que o estimado com a eventual introdução de portagens nas SCUT, autoestradas sem custos para os utilizadores. Em comunicado enviado quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sobre os resultados de 2009, a maior concessionária rodoviária nacional refere que vai investir 110 milhões de euros este ano na construção de novas ligações e nós na sua rede. Este valor fica acima da média anual de 90 milhões de euros em investimento para o período entre 2010 e 2014, avançado pela companhia. Dos negócios em carteira, a Brisa destaca a construção das concessões Baixo Tejo e Litoral Oeste, ambas a concluir em 2012, e ainda a ligação do TGV entre o Pulseirão e Gaia. A Brisa estima em 2010 um aumento de 1% nas suas receitas operacionais, assentes na subida do tráfego nas suas redes viárias, derivada da recuperação da economia nacional. A eventual introdução de portagens nas SCUT da Costa da Prata, Grande Porto e Norte Litoral poderá desviar tráfego destas vias para as concessões da Brisa. Em 2009, a concessionária lucrou 161 milhões de euros, mais 6,4% face ao ano anterior. A empresa salienta que, apesar da crise económica e financeira global que se vive em 2009, conseguiu atingir os objetivos traçados no início do ano em resultado de políticas de contenção de custos e de investimento, permitindo o crescimento da margem operacional. As receitas de portagem aumentaram 1,3% face a 2008 e o tráfego caiu 0,4%. Existem milhares de dentistas, sobretudo no norte e centro do país, a quem o Estado deve dezenas de milhares de euros desde o ano passado por serviços prestados no âmbito dos cheques dentista. Os lesados, indignados, dizem que os cheques do governo são carecas. O JN contactou o Ministério da Saúde, Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve e a Ordem dos Médicos Dentistas para apurar os valores totais em dívida desde a criação do cheque dentista em junho de 2008. Porém, só a ARS de Lisboa e Val do Tejo, a menos contestada, revelou 178.960 euros. As ARS que pagam pior são as do Norte e Centro. As que pagam melhor são as do Algarve, Alentejo e Lisboa e Val do Tejo. Há médicos na região Norte que até hoje ainda não receberam qualquer serviço prestado no âmbito dos cheques dentista. A maior parte, no entanto, não recebe desde outubro de 2009. João Pedro Oliveira, da Clínica do Sertoma, em Anadia, a ARS Centro deve, desde há meio ano, cerca de 10 mil euros. A Ana Lampreia, da Clínica Supermed, a ARS Alentejo, deve cerca de 800 euros. Mas os exemplos são mais do que muitos. O JN ouviu mais de meia centena de dentistas e todos se queixam de pagamentos incompreensivelmente tardios. Ana Filipa, de Braga, diz que numa das clínicas onde atende, desde julho de 2009, pacientes com cheque dentista, a ARS Norte nunca lhes chegou a pagar qualquer serviço. Maria José Cameira, de Faro, critica a burocracia conducente aos pagamentos e diz que demora menos tempo a atender alguns pacientes do que a preencher os seus formulários. André Neto, da Clínica Sorriso Alfacinha, em Lisboa, diz que o que costumam ter em dívida consigo dá para pagar a uma funcionária e que se tivesse de viver com o dinheiro dos cheques dentista, já tinha morrido. Rita Barroso, de Coimbra, queixa-se de não receber desde outubro de 2009. Ao JN, Filomena Lages, da ARS Centro, reconheceu ter faturas por pagar com cerca de 4 meses, mas atribuiu parte da culpa aos médicos que preenchem incorretamente os formulários. António Leite, da ARS Norte, atribui a culpa ao volume de trabalho. Por hoje é tudo, eu volto de hoje a 8 dias. Tenha uma excelente semana. We'll be right back.